de se amar. Um tipo raro, raro, raro de som pra dançar. Eu quero viver, oh, oh, oh, um sonho com você. Primeira posição nas campeãs da semana, som de Planta e Raiz e Tati Portela, Linda. Antes, na 12ª, Thiaguinho Desencana. 13ª, Jason Mraz com 93 Million Miles. Na 14ª, Maroon 5, Daylight. E na 15ª, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Intervalo, as campeãs da semana voltam já. Não toque no rádio, daqui a pouco, as campeãs da semana estão de volta.

Too young, too dumb to realize that

primeira posição dentre as melhores nas campeãs da semana, fechando a edição. Eu, Diego Soares, fico por aqui e eu convido a você participar durante toda a semana e quem sabe, nas campeãs da semana, você confere na íntegra a sua preferida. Um grande abraço, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir. As campeãs da semana. De volta na próxima semana.